0099 ali, mantém? 90? Afirma, ali mantém pistola 0, voo 9099. Ali mantém 90, voo 9099. Uno 936, direito no 21 decimal 9, seu solo 115. 319, Bono 099, autorizado a decolagem da 10, vendo 070 graus 0612 de nós. Autorizado a decolagem da 10, Bono 099. Para a remota 14. Alfa Juliette, remota 14, 1936. Voo 1936, o controle nos informou que as condições de Aracaju permanecem as mesmas, o balizamento permanece inoperante. Obrigado pela informação, Bono 936. Zero 99, decolado 17, controle Salvador 1-20-80. 208, gol Salvador. Salvador, boa noite, Romeu. Passando 2-30, solicita voar o 366. Comando 68, acione identificação. Autorizada para o servidor 366, desça para 4, meu país, o ajuste no 0-0. 4.010, boa noite, muito obrigado, gol 1-9-8. E Salvador, gol 1-0-9-9, cruza 2.400 metros. 1-0-9-9, contato radar, só para o nível de voo 360, da presente voo direto elefa. 360, elefa. 150, gol 1099. 99 confere, chame Recife, em 126.0. 260. Ou 968, desça para 2510, está autorizada a final do procedimento R9, reporte passando Serra Vitor 366. 2500, liberte, chame estabilizado, passando 366, ou 968. Boa noite, acione a identificação. Vou ir na proa do Serra Vitor 366, desça para 4.000 pés, o ajuste na 010. Para 4.000 pés, correto, 3858. 366 com Salvador no visual, gol 1968. Gol 1968, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, gol 1-1-6-8. Torre Salvador, gol 1-1-6-8. 1968, boa noite, autorizado por posto P190, vento 080 graus, 08. E me pôs o P190, 1968. Comprando gol 1344, está cruzando 210 para 150, informação Romeu. 4 a sua identificação, autorizada a chegada a Mário, decifrado nível de voo 050. Até o 050, voo na 3 para 4. Tá com a autorizada para editar. Já, para o zero, para editar. Bom, uma, três, quatro, quatro. Para 2510, autorizada a final do procedimento RNAV, reporte para a Zona Serra Vitor 366. 2500, reportar a Serra Vitor 366, até 3878. Salvador, gol 1168, ligou, bom dia. Gol 1168, táxi Alfa, Juliette para o portão 05. E a Alfa Juliet, que era o nome dela. Prossiga. Confirmando, após o estado, prosseguimos no CRV 368 ou 364. 344, após o estado, voe para o servidor 366. Está reautorizado 4 mil pés, o ajuste no 0 na 0. 4 mil no 0 na 0, vou no 344. Um ajuste pro gol no 168, por favor, senhor. Ajuste? Afirmativo. O ajuste no 010. ...344, desça para 2.500 pés, autorizado a final da RENAVE, repasse passando Serra Vitor 366. Ativo, está autorizado, repasse a 366, eu vou na 344. Serra Vitor 366, está 3858. Está 3858, chame a torre em 1985. A torre 3859. Boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. Está 3858. 3858, autorizado pouso, pistola 0, vento 080, grau 07, nós ajuste no 0 no 0. Responda o Tantra, 2858. Gol 1344. Chame a torre em 19895. 1895, por cá. Salvador, gol 1344, boa noite. No 344, continua a aproximação, é porta serve do 372 embaixo da base. Vai formar no 372, eu vou no 344. Solo foi aos 44, direita, Sol Salvador, 121, décimo 9. 219. Salvador, boa noite, 3858, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02, Santa Cruz. Gol 1344, tráfego ao estado, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, 0619. Afirmativo, está livre pouso, gol 1344. Fernando 200, paciente da informação, ativo. 1096, boa noite, acione identificação. Vou na pro, do Serra Vitor 366, dentro para 4000 pés, um ajuste, 1010. Serra Vitor 366, com 1090, descendo para 4000 pés. Boa, 1090. Uno 344, solo pelas 47, direita, solo Salvador, 121, 319. Direita 219. Solo Salvador, Uno 344, livrou, boa noite. Uno 344, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04. Tango Lima, Papatinos, Coffee Island, de Bom Survival, Distance at Level 050, QNH 1010. At Level 050. Já Papatango Lima, Papatino, mantém Bom Survival, After Monster, o Big Clear, Slide Direct, o Salvador VLA. Lá. 096, daqui para 2510, ajuste 1090, autorizado a final da renave, reporte passando do Serra Vitor 366. 2500, reportará na final do RNAVE, gol 1096. Comodoro, gol 2043, autorização São Paulo, Guarulhos. Gol 2043, informação Romeu, aguarde para a cópia, prepare a Dael, transição ótima. Dael, ótimo, aguardando, assiste da Romeu, gol 2043. Gravatango Lima Papaquilo, flight was changed at 2256, depending on the visual conditions, until 1500 feet, penetrate 1010, fly heading Ceasa and report when visual with the airdrop. 1096, passando Serra Vitor 366, já está visual com a 10. 1096, chame a torre em 1895. 1895, já. Salvador, boa noite, Gol 1096. Gol 1096, tráfego ao estado, pouso autorizado, pista 10, vento 0, 70 graus, 0619, ajuste 1010. Lembre pouso, pista 10, Gol 1096. Gol 2043, aguardando a cópia. 2043, autorizado para Guarulhos, Ziotas, Zulona 0, Catamaté, e o voo 360. Subida da El, transição ótima, curva direita para a decolagem. Transponder 5047, controle 120, décima 8. Salvador, 121, décima 9. 19. Depois o 10, Salvador. 5047, transponder, 208, Salvador. 2043, agora. Correto, 2043, chama para pushback, acionamento, portão 5. Chamará. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu de Alfa Lima. Papa Romeu de Alfa Lima, boa noite. Está em contato radar 65 milhas nordeste de Salvador. Vou ir na proa de Bonfim para interceptar a chegada a Bonfim e reporte no ideal de descida. Gente, vai com a Bonfim para interceptar a chegada a Bonfim de Alfa Lima. Como Lima, Papa Kilo. Just inside, clear to land runway 17. Wind 060 degrees, 06 knots. Lima Papa Kilo on ground at 06. Could you confirm your airport destination? Lima Papa Kilo, approved backtrack. Report runway vacated on taxiway Papa. Salvador, Índia Alfa Lima, na ideia de descida. Romeu, Índia Alfa Lima, desça para o nível de voo 050, ajuste Salvador, 0010. 050, 0010, Índia Alfa Lima. controle Salvador, boa noite, azul 2975. Aliás, 2795, informação, Romeu. 2795, boa noite, estou em contato com o radar 78 milhas no nordeste de Salvador. Vou ir na proa de Bonf para a chegada Bonf e reporte no ideal de descida. Gente, voando Bonf, reportarão no ideal de descida, azul 2795. Gol no 973, portão 4, autorização Galeão. Fala 973, informação Romeu, autorizado Galeão, Giorra, plano de voo, nível 360, subida da Euleda, Irume, curva à direita após a decolagem. Transponder 5070, controle 120, decimal 80. Conforme rota do plano de voo, 360, saída da Euleda, Irume, com curva direita, 5070, transponde 1280. Correto, 1973, chama para puxa, estacionamento, portão 4. Chamaremos com 1973, obrigado, boa noite. Salvador, 3197, no 06, sente da Romeu, autorização, Galeão. 3197, formação Romeu, Galeão autorizado. Via P9857 até Moço, nível de voo 360. Subida da Euleda, mais Irume, com curva à direita após a decolagem. Transponder 5066, controle 120, decimal 80. Provado Galeão, nível 360, P9857 Moço, perfil da Euleda, Irume. 5066 no transponder, 1208, controle. Correto, TAM 3197, para pushback e acionamento. Puxa acionamento 2043, na Gol, posição 5. Livre Champagne, Gol 2043. Livre Champagne, 2043.